Amor Veneris. Audiozine. Desafiando Roma. That king was whittled from the bone of Cain, with a little drop of poison in her red, red blood. She needed a way to turn around the bend. She said, I want to walk away and start over again. There are things I've done I can't erase. I want to look in the mirror, see another face. I said, never, but I'm doing it again. I want to walk away and start over again. No more rain, no more roses on my way. Shake my thirst in a cool, cool pond. There's a winner in every place. There's a heart that's beating in every page. The beginning of it starts at the end. When it's time to walk away and start over again. Weather's murder at 103. William Ray shot Cora Belli. A yellow dog knows when he has sinned. You wanna walk away and start over again. No more rain, no more roses on my way. Shaking my thirst in a cool, cool palm. Cooper told Molly the whole block's gone. They're down for jewelry, money, and clothes. I always get out of the trouble I'm in. I wanna walk away and start over again. I left my Bible by the side of the road. Caught my initials in an old dead tree. I'm going away, but I'm gonna be back when it's time to walk away and start over again. Oh, oh yeah. Faça suas orações uma vez ao dia e depois leve a consciência junto com os lençóis para a lavanderia. Cercada por mares e montanhas. Lá, um grupo de seres humanos vivia as contradições inerentes à sua espécie. As divisões eram muitas. Tinha aqueles que viviam no alto de torres artificiais reclinadas sobre o mar. Essas torres ocupavam amplos espaços e se mantinham, durante todo o ciclo de interação planetário-solar, inertes e escuras, obsoletas e vazias. Como castelos fantasmas, ninguém vivia ali. Um não lugar ocupado apenas por baratas e ratazanas. Ao largo da orla desenrola-se uma sequência sórdida dessas torres-castelos, praticamente idênticas. A diferença de apresentarem futilidades suntuosas e nababescas em uma disputa pequena e burguesa. E ridícula. Que consome animais, florestas, o solo e o próprio planeta até suas entranhas. Todo esse reino vazio e fantasma foi ladeado em todo o seu perímetro por uma série de vias intransponíveis. Cada uma composta por uma gosma negra e grudenta, e trilhos magnéticos por onde circulam formas obscuras de energia. Tão velozes que todos os que tentaram ultrapassar tal barreira foram imediatamente engolidos por esses seres fantasmas paquidérmicos. Possuem luzes brancas e vermelhas, e emitem um som agudo quando se aproximam, e grave ao se afastarem. Ao lado das áreas de gosma magnética, existe também uma grande vala escavada no chão, que serve para drenar os restos dos que foram atingidos pelas luzes. Coletam os resíduos oleosos dos paquidermes iluminados, e ainda as lágrimas daqueles que perderam partes de si, seus filhos, netos, pais, mães, e o mais importante, o domínio sobre seu próprio território, seu lugar, a paisagem marinha, antes fundamental para sua existência. O desaparecimento dos entes. Os humanos responsáveis por essa conformação pertencem a uma elite burra que com o passar se afunda em acordos e amarras. Vão se enforcar sozinhos. Porém, ao construírem as torres e castelos, fizeram promessas e feitiços. Manipularam aqueles entes veneráveis habitantes do local e os seus descendentes. As elites playboy, em geral vindas das emanações urbanas onde se cultua Apolo em seu cotidiano, separam as lideranças comunitárias, enfraquecem-nas e dão benefícios a grupos isolados, antes amigos e que tornam-se inimigos. Todos mendigando em busca das benesses dadas pelos magnatas babaganush. Nesta época mítica, os babaganush financiaram grupelhos empoderados. Deram terras mortas a eles, supermercados, materiais de construção. Pistoleiros e grilagens espalharam-se a mando destes vermes parasitas da civilização ocidental judaico-cristã. Infiltraram-se na política. E assim foi, durante muitas eras, quando o tempo ainda não era medido pelo curto ciclo de nossos afobados calendários. Certa feita, alguns humanos organizaram um levante. Invadiram um daqueles castelos nababescos mantidos durante eras pela corrupção do Estado especializado. O castelinho, todo branco, surgia como esperança, uma nova forma de vida, possibilidades infinitas, um lugar para a geração de novas utopias. Mas como que por encanto, como a impossibilidade de fugir de nossa própria sombra, as contradições apareceram logo. Humanos. Poeira do cosmo. Aquele plano de levante começou a ser dividido por aqueles interesses hostis dos vermes playboy que se infiltraram no castelinho. Fundaram assim dois pequenos simulacros de Estado. Tentaram criar regras, encarcerar, trancar e controlar. Começaram com muitos não pode, não pode, não pode. Bah! O grupo do Morde e Assopra se nomina a República dos Caretas. O outro, de República dos Bananas. Ambas comandadas por grupos de velhos babuínos com barbas longas. Os Caretas mandam seus correligionários para viagens cósmicas. Desaparecem em transmutações e dobras do tempo. Quanto aos bananas, bactérias são mais organizadas. Conta uma antiga lenda que três bananas reuniram-se em um ritual para a formação de um grupo. Ao final, transmutaram-se em três grupos inimigos: os Cutia, os Tatu e os Tamanduá. Daqui em diante, infinitos leques de possibilidades aparecem com os manifestos vindos da terceira margem do rio. As células autogestionáveis dos velhos junkies. Estamos nas paredes, nos encanamentos, na fiação elétrica e na web. No ar, no mar, em todo lugar. Não somos pessoas. Somos uma ideia. Lute pelo direito de festejar. $100 off a slaughterhouse Joe. Bought a brand new Michigan 20 gauge. He got all liquored up on that roadhouse corn. Blew the hole in the hood of a yellow Corvette. A hole in the hood of a yellow Corvette. He bought a second hand over from a Cuban Chinese and dyed his hair in the bathroom. Mexico, with a pawn shop radio, 4:15, he left Walt Keegan at the slamming of the door, left Walt Keegan at the slamming of the door, said John. Shadow fix a toilet with an old trombone. He never get up in the morning on a Saturday. Sitting by the eerie with a bullwhip dog. Telling everyone it's all he went that away, boys. Telling everyone it's all he went that away. Now the rain like gravel on an old tin roof. Burning to northern pulling. Out of the world. Now a head full of bourbon and a dream in the straw. And a Gun Street girl was a cause of it all. Gun Street girl was a cause of it all. As riding in the shadow by the St. Joe Bridge and the click clack tapping of a blind man's cane. Pistol and the other on the door. One eye on the pistol and the other on the door. Miss Charlotte took the satchel down to Kingfisher Road. Snuggled in a brand new pair of alligator shoes. With a fireman's raincoat and a long yellow hair. Well, they tied her to a tree with a skinny millionaire. Tied her to a tree with a skinny millionaire. I said, John, John, he's long gone, gone to Indiana, ain't never coming home. I said, John, John, he's long gone, gone to Indiana, ain't never coming home. Banging on the table with an old tin cup. I sing, I never kiss a Gun Street girl again. Never kiss a Gun Street. I never kiss a Gun Street girl again. I said, John, John, he's long gone. Gone to Indiana, ain't never coming home. I said, John, John, he's long gone. Gone to Indiana, ain't never coming home. Thank you.

Entendeu? It's about Los Angeles. Los Angeles area. Áudio Zine.